Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Cá estamos nós, de regresso a mais uma sessão do Em Transe, sempre na SPSR, uma hora de música sem palavra cantada. Não é a primeira vez que destacamos Usonia, do escocês Matthew Collings, depois de, em 2017, ter colaborado com Dag Rosenqvist em Hello Darkness. Voltou pela Den of Valley Records com Usonia. Abrimos talvez com o tema mais bonito e melodioso deste novo registro do escocês Matthew Collings. Boa noite, bem-vindos. Há muito que não rodava por aqui, o alemão Cass foi um disco muito tocado no Em Transe, Magical Magical, Atlan de Cass veio logo a seguir a Love de Matthew Collings. Seguimos depois com a primeira de duas para o novo Follow, pertence a Michael Jason Corder, músico norte-americano. Em Follow há também uma outra canção cantada por Rin Howell, mas aqui o destaque vai para as atmosferas eletroacústicas de Off the Sky, é assim que se chama o projeto de Michael Jason Corder, e para os arranjos de cordas de Julie Slater. Primeiro de Follow e a terminar Bleeds Glass, e seguimos em frente ainda com Off the Sky e Tempest Within You. em inglês, muito tímido, tem combatido a sua ansiedade e os ataques de pânico que lhe vão castrando a possibilidade de tocar ao vivo e tem-lo feito virando um bocadinho a agulha do seu som, mudando-se da folk à guitarra para sons mais clássicos. Chama-se Keaton Hansen, acaba de editar Six Lethargies e conta com a performance da Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. The Six Lethargies e The Keaton Hansen Lament. Para continuarmos com uma novidade por aqui, é americano, chama-se Stephen Oshild. Passou a última década a editar um disco por ano, quase sempre juntando as sonoridades synth à música ambiental. No novo e eletroacústico, a velocidade diminui, chama-se Nonlin, de Steve Oshild. Seguimos com Reverse Culture Music. Thank you.

um dos produtores mais afamados e reconhecidos do momento, chama-se Sam Shepard, alter ego Floating Points, acaba de editar Crush, de lá retiramos Wrecking for CS70 and Strings, depois marcamos e sublinhamos mais um regresso. Projeto Pan American, de Mark Nelson, não editava desde Cloud Room Glass Room de 2013, regressa com um disco com temas cantados e outros instrumentais, como este Shenandoah. Vem em A Sun e continuamos com o seminal registro de William Basinski. Não vale a pena descrevê-lo, é imenso. Arrancou o século XXI de Disintegration Loops, agora William Basinski. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, no sítio do programa contam também com as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Para trás ficou mais uma de Crush, regresso de Floating Point, Sea Watch, e terminamos com o regresso da dupla Adam Wiltse e Dustin Hoalaran. Os A Winged Victory for the Sullen gravaram o seu mais recente trabalho, The Undivided 5, em mais de 8 estúdios pela Europa fora. Terminamos com a belíssima Keep It Dark Deutschland. Já sabem, o programa, depois de passar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Continuem desse lado. Até breve.